que você tá me querendo. Todo mundo percebe o seu jeito de me olhar. Cê nem disfarça, e quando passa, faz de tudo pra poder eu te notar. Me afasto, mas já tô me envolvendo. Esse corpo gostoso tá me enlouquecendo. Que coisa louca, sua boca e esse teu sorriso que é puro veneno. Mas quero ver se é isso tudo quando eu te pegar. Cê tá ligado, eu já fiz muita gente apaixonar. Eu vou beijar na sua boca, puxar seu cabelo, morder sua orelha, te pegar de todo jeito. Vem que eu tô doido pra poder pegar você. Vem que meu corpo tá pronto pra te encher de prazer. Vem com esse seu jeitinho safado me amar. Vem, te garanto que eu vou fazer você delirar. Vem, vem, vem, vem, vem. Trenzinho gostoso, vem, vem. Que você tá me querendo. Todo mundo percebe o seu jeito de me olhar. Cê nem disfarça, e quando passa, faz de tudo pra poder eu te notar. Me afasto, mas já tô me envolvendo. Esse corpo gostoso tá me enlouquecendo. Que coisa louca, sua boca e esse teu sorriso que é puro veneno. Mas quero ver se é isso tudo quando eu te pegar. Cê tá ligado, eu já fiz muita gente apaixonar. Eu vou beijar a sua boca, puxar seu cabelo, morder sua orelha, te pegar de todo jeito. Vem que eu tô doido pra poder pegar você. Vem que meu corpo tá pronto pra te encher de prazer. Vem.